Você está ouvindo Desleituras. Literatura cabeça para um mundo descerebrado. Olá, ouvintes, e bem-vindos novamente ao Desleituras, um podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos de nosso teatro escuro. O lugar no qual constatamos que histórias tais como o caos são imparáveis. Elas crescem em nós e a nosso redor, e tudo o que às vezes podemos fazer é tirar proveito de seus efeitos. A cada novo som no caixão, vocês conhecerão um ou uma artista de escrita e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar a obra deste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Uma pequena Polaroid fixa antes que tudo simplesmente desate a se desfazer em nosso podcast. Vamos lá? Primeiro, sigam @teatroescuro no Instagram, @pensadorlouco no Twitter e o e-mail é pensadorlouco@gmail.com. Mandem recados, comentários, sugestões ou opiniões em quaisquer desses lugares, mais a postagem do site ou Castbox para quem usar e serão devidamente lidos no próximo episódio. Assine os podcasts do Teatro Escuro por qualquer lugar, qualquer agregador e qualquer plataforma que servir para esse tipo de serviço. É só procurarem no campo de busca ou, se preferirem, até em QR Code na capa do episódio. Se aparecer o Teatro Escuro do Pensador lá, vocês conseguiram, assinem à vontade e não serão devorados pelo turbilhão que decompõe o universo. Segundo, entrem em nosso grupo do Telegram para trocar ideias com os doidos e doidas que não deixam a insanidade cultural sair completamente do controle. Divulguem este e outros episódios em suas redes sociais e ajudem a espalhar o Teatro Escuro para anarquizar o mundo. Mas comprem nossas camisetas de força oficiais na Montink ou nossas canecas muito loucas na Game Master. É uma forma maravilhosa de nos ajudar e também de te tornar parte do melhor hospício cultural da internet. E o terceiro recado vem para dizer que vocês podem ajudar o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts. Seja por meio do Padrim ou do PicPay, vocês podem fazer doações únicas ou mensais a partir de um único real e com isso garantir que os podcasts de nosso Teatro Escuro continuem rolando. E claro, te darão a chance de impedir que a aleatoriedade randômica do universo nos impeça de continuar gravando. Os links estão todos aí e agradeço muito a quem decidir ajudar. Portanto, agradeço aos e às padrinhas Danilo de Almeida, do Doublecast, Micaela Borges, nossa doutora K, Samuel Muca, do Boteco dos Versados, Anderson Negão, do Chorume, William Vulto, do blog Lugar Nenhum, Roger Bittencourt, do podcast Ritos e Rituais, Matheus Mantuan, do Portal Curva de Rio, Lica Mundo, Omega Cast, Thais Souza, do podcast La Siesta, Maverick, do No Hype do Ômega, Diego Fávero, de Sorocaba, Diogo Bob, do podcast Galera do Raul, Jorge Augusto, do Animesphere, Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação, Renato Petit, de Florianópolis, Ricardo Banniman, do Auto Radio Podcast e Luciano Dias de Andrade, de Curitiba. E também agradeço muito aos e às PicPayers, Yuri Braule, do Mongecast, Julian Catino, do podcast Por Outro Lado, Alisson Max, do Profissão Perigo, Tiago Rosas, do Kit de Releituras Musicais, Léo Oliveira, do Fermata e Caroline Moura. Acreditem, vocês são as melhores pessoas que eu gostaria de ter ao meu lado, mesmo que no fim de um relacionamento perfeito. E se você, ouvinte, quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajudam o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br/pensadorlouco para nos ajudar mensalmente no Padrim, @teatroescuro para apoiar mensalmente no PicPay e @pensadorlouco também no PicPay para fazer apenas doações só quando der na telha. E agora é o momento de falar da apoiadora destes podcasts malucos, a nobre e irretocável Infinity Tour. Isso mesmo, a empresa que pode te levar a salvo para passar longe do ralo descendo na sociedade à tua volta. Para todas as pessoas que preferem viajar de cabeça fresca sem se preocuparem com o fim de tudo, Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo. Uma forma saudável e acessível de você se desafiar, ao invés de ficar vendo o ralo abrir e engolir tua vida. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável e gosta de sair da zona de conforto, então você precisa conhecer a Infinity. Turismo para quem tem a insanidade de saber o que quer e não esperar sentado. Turismo para quem curte viagens com a cabeça leve, sem ter que traçar planos terríveis como forma de impedir a deterioração emocional. A Infinity tem uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para tirar vocês de um final triste e abrupto. Precisa de agito, mudar de ares, experiência gastronômica, tá esperando o quê? Acesse agora mesmo bladobladoblado.infinity.tour.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer curtir a vida. E claro, se puderem, passem lá no Facebook ou Instagram deles para dizer que conheceram a empresa por este teatro escuro, que eu agradeço muito. Agora um último aviso, mas muito mais do que especial. Para trazer à tona e encenar este conto para os ouvidos de vocês, eu gostaria de apresentar já aqui as vozes que o fizeram acontecer. Primeiramente, porque este episódio se tornou muito especial para mim. Ele reúne não somente a primeira vez que uma grande amiga e madrinha do Teatro Escuro escreve para nós, mas também conta com um sonho de consumo que eu nutria há muito tempo. O que é que eu quero dizer com isso? Apenas que há contos tão bons os quais não me vejo sendo seu narrador. E como este é um conto em primeira pessoa por uma mulher, não caberia bem minha voz cansativa para o papel. Portanto, neste episódio eu conto extasiado com o trabalho profissional de Cafeína, a melhor voz da podosfera de qualquer ângulo que se ouça. E caso alguém ainda não conheça, Drica Sanches, conhecida como a Cafeína, está neste mundo dos podcasts há 10 anos, gravando e participando de diversos programas. Hoje é produtora, editora e apresenta o Papo Delas Podcast. Trabalha também com edição de áudio, locuções e vinhetas. E não posso reter elogios do trabalho fantástico que faz, seja como podcaster, editora, narradora profissional ou pessoa. Acreditem, ter seu trabalho aqui foi um sonho realizado e sei que concordarão comigo. Também conto com a participação maravilhosa de Samuel Muca, o qual tenho o grande prazer de pela primeira vez trazer para interpretar um personagem aqui. Samuel Muca é servidor público do estado do Amazonas, cego, editor de áudio, host do Boteco dos Versados, o qual considero um dos melhores podcasts de literatura do país, e participante do Multiverso X. Dentre suas maiores qualidades, destaca-se o fato de ser um leitor voraz e um cachaceiro implacável. Mas voltando ao cerne do episódio, nossa autora de hoje será Tainê Souza. Tai é uma química mineira quase curitibana, apaixonada por culinária, que bebe muito café para pensar e mais ainda vinho para deixar de pensar. Como se não fosse o bastante, Tai ainda tem o podcast La Siesta em parceria com o eleito de seus afetos. Gosta de escrever coisas aleatórias de vez em quando, mas é péssima em autobiografias. E seu conto para este episódio é A Entropia é uma Puta. Mas acho que já podemos terminar nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. A Entropia é uma Puta, de Thais Souza. Mais um gole deste vinho barato. Mais um trago neste cigarro fedorento. E continua aqui. O estalido do fogo se torna a música mais anárquica e inquietante que eu já ouvi. As chamas dançam loucamente enquanto a fumaça da fogueira leva as lembranças com o CO2 dessa combustão inevitável. A entropia é uma puta. Está um dia bonito para a melancolia. O céu cinzento e pesado, a brisa gelada deste dia de outono e o silêncio da rua cabem bem como cenário para um drama. Mesmo que eu tente me afastar de qualquer sentimentalismo exacerbado, tenho que admitir que este fim mexeu comigo. Certo, a verdade é que me destruiu. Mas não tinha o que fazer. Não estava a meu alcance. Eu não tinha o que fazer para salvar tudo. Não havia como fugir. Sentada na cadeira de praia vermelha, em frente à fogueira, digerindo todos os últimos anos de uma vez só. Assim como o fogo consome qualquer matéria orgânica, voraz, faminto e sem limites. É necessário. O luto do término é necessário. Acendo mais um cigarro, cujo uso por mim começou há pouco mais de 3 horas. Chesterfield azul, porque sou ridícula e me alimento de uma nostalgia tóxica. Nosso primeiro encontro nem foi um encontro. Já havíamos nos trombado em outros momentos com outras pessoas em outros lugares. Porém, certo sábado, ele que mal tinha trocado meia dúzia de palavras comigo, mandou uma mensagem. Oi, tudo bem? Tá ocupada? Você tem compromisso pra hoje à noite? Oi, cara. A princípio, nada pra fazer hoje, eu respondi. Bem, tô querendo sair pra tomar uma cerveja, mas tô literalmente sem ninguém pra chamar, tá afim? Achei o máximo aquela honestidade e eu fui. Sem expectativa, sem minhocas na cabeça, com vontade de fazer um novo amigo, quem sabe? E com sede de uma boa e velha cerveja gelada. Na verdade, pensando bem, esse primeiro contato diz muito sobre o que construiríamos como nosso relacionamento depois. De noite, cheguei no bar e estava ligeiramente cheio. O avistei ao longe, na mesa ao meio do salão. Não era exatamente difícil de encontrá-lo. O garoto se destacava no meio das outras pessoas com seu quase 2 metros de altura. O cumprimentei, sentei, pedi mais um copo e começamos a conversar. Algumas cervejas depois, notei que éramos apenas 2 colegas se conhecendo e curtindo o sábado. Foi muito divertido e apenas isso. Não precisava de mais. Cada um foi para sua própria casa, satisfeitos de uma boa conversa. Depois disso, começamos a trocar mensagens, indicações de livros, filmes, músicas. Nos tornamos mesmo colegas mais próximos. Naquela época, minha vida estava um pouco bagunçada. Desempregada, cheia de dívidas, meus amigos haviam evaporado e eu sobrara na fossa. Estava quase desistindo de tudo, bem perto de declarar falência e voltar para casa dos meus pais com o rabo entre as pernas e o sentimento de fracasso latejando na cabeça. Sim, eu estava uma bosta. Me lembro bem que em dezembro ia visitar minha cidade natal para as festas de fim de ano. Estava quase decidindo que seria uma viagem definitiva, iria embora de vez. Esta merda de cidade não tinha mais nada para me oferecer. Era um sentimento triste e pesado para mim, sempre perdidamente apaixonada por esse lugar. Um dia antes dessa viagem, provavelmente decisiva, eu chamei para sair. Ei, eu viajo amanhã para o interior e devo passar um mês fora. Vamos tomar uma antes de eu ir? Engraçado que, diferente da primeira vez, nesse dia sentia borboletas no meu estômago, muito nervosa de vê-lo novamente. Quando cheguei no bar pela primeira vez, o notei de forma diferente. Ele tinha a barba desgrenhada, o cabelo liso e bem preto, seu rosto um paradoxo entre o delicado e o grosseiro. Seus olhos, cor de mel, sempre brilhando quando falava de filmes e cerveja. Sua boca desenhada trazia leveza no sorriso torto, cheio de maldade que o carimbava a face. E então fiquei nervosa, então dei risadas histéricas sem nenhum controle toda vez que ele fazia uma piada. Aconteceu muitas vezes, que vergonha de mim. Então éramos 2 pessoas dispostas, e sabem o que dizem, dispostos se atraem, bem simples, como devia ser. Eu costumava pensar muito, sério, pensar muito mesmo, antes de todas as decisões, antes de qualquer atitude. Justamente por isso andava tão doente naquela época. Se pensasse claramente naquela noite, nunca teria deixado acontecer nada, nunca o teria conhecido melhor. Éramos claramente diferentes um do outro, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para dar merda. Claro que se hoje estou aqui bebendo e fumando em cima dessa fogueira, chorando por lembrar dessas histórias e com raiva por ter acreditado que poderia dar certo, é obviamente porque estava certa no começo. Tinha tudo para dar merda. E deu. Mas antes, a noite tinha sido incrível. Divertida e provocante o tempo todo, a gente flertava um com o outro abertamente e sem medo de julgamentos. Sem regras do jogo, só olhares, risadas, insinuações e ele me ensinando a jogar sinuca de uma forma não muito apropriada. Pensando bem, parecia muito apropriada para mim. No final da noite, me acompanhando pela rua, ele puxava a conversa mais maluca. Você acha que a vida é curta? Questionou enquanto andávamos na calçada. Bem, sim, acho que sim. Respondi meio confusa. Então, você concorda que devemos aproveitar as oportunidades na hora sem perder tempo? É, sim. Eu... Quando me virei para encará-lo e tentar entender aquele papo, me puxou delicadamente contra seu peito e me roubou um beijo. As borboletas desistiram do meu estômago e foram todas para minha cabeça. Senti o mundo girar, minhas bochechas ficarem vermelhas e meu coração palpitar. Depois de, bem, alguns minutos, voltamos a andar lado a lado na rua, mas agora em silêncio. Eu estava com uma cara de drogada inevitável, sem conseguir segurar o sorriso. Ele não tirava os olhos de mim. Lembrar disso hoje dói. Foi um dia feliz, um começo feliz e simples. Viro o restante da garrafa de vinho e a jogo junto com as outras quatro que já tomei sozinha nesse quintal. Pego uma caneta e um papel no meu bolso da frente da jaqueta e começo a escrever a fórmula da entropia. Alguns minutos de distração, rabiscando o papel, me dou conta de que deduzi a integral que descreve a variação da entropia num sistema. Sabe, de forma porcamente simplista, eu posso dizer que a entropia de alguma coisa é o grau de desordem em que ela se encontra. E o universo tende ao máximo da entropia. Se você derruba um copo de vidro no chão, a tendência é que o caco se quebre em pedacinhos e se espalhem em um grau de desordem maior do que o anterior. Essa fogueira na minha frente está queimando algo que nunca vai ser como era antes. Vai só espalhar em forma de material particulado pela atmosfera. É a mesma ideia com relacionamentos. O grau de desordem vai para o caralho. Quer falar alguma coisa? Ele disse, debochando da minha situação vulnerável. Respirei para falar algo épico e elaborado e desisti. Eu não conseguia pensar, então só respondi, rindo. Melhor não. Se disser algo, vou estragar o momento. E ia mesmo. Depois de nos despedirmos com mais um beijo, cheguei em casa e o mundo não havia parado de rodar. Passei a noite inteira repassando os detalhes, as sensações, as palpitações e não peguei no sono um minuto sequer. De alguma forma simples, ele me fazia bem. Não me sentia apaixonada ou encantada por ele ainda, mas adorava como me fazia sentir, como me fazia rir, como era fácil conversar com ele sobre qualquer coisa. Foi algo bom acontecendo em meio ao caos da minha vida. Me deu esperança de volta, me mostrou que às vezes coisas boas podem acontecer. A gente continuou saindo e cada vez que nos víamos se tornava mais difícil a despedida. Nos dávamos bem de um jeito mágico. E em algum momento, não específico do percurso, depois de alguns meses o conhecendo e me deixando conhecer, concluí que eu estava apaixonada e foi fácil dizer. Éramos completamente honestos um com o outro e qualquer sentimento podia ser exposto sem medo de julgamentos. Era o relacionamento perfeito de pessoas imperfeitas. A gente conversava absolutamente sobre tudo. Tínhamos conversas profundas e também jogávamos videogame. Era bom estar só com ele, mas sair com mais gente também era divertido. E o sexo, nossa, era intenso, selvagem, forte e tão carinhoso que era o auge do meu amor por ele, o momento exato no qual me tocava de quanto amava aquele garoto. Acordar do lado dele era o momento mais precioso que existia. Delicioso vê-lo de cara amassada e me apaixonar novamente. Cuidávamos um do outro de uma maneira inexplicável e em um equilíbrio perfeito. Fazíamos planos divertidos e concretos para o futuro. Realizávamos projetos juntos e formávamos uma parceria imbatível. Era o melhor casal que já conheci. Eu nunca fui tão feliz em minha vida. Mas o melhor casal do mundo também tem um preço. A comparação. Tinha certeza que nosso relacionamento era melhor do que o de todo mundo. 3 anos juntos sem nenhuma briga, apenas resolvendo tudo como seres pensantes e racionais. E se essa sintonia acabasse? E se começássemos a nos estranhar? era tudo perfeito demais, o universo iria cobrar caro algum dia. Estava tudo em ordem demais, tudo tranquilo demais, a entropia em algum momento aumentaria. E se virássemos um casal que meramente se aturava, que ficava no trabalho mais tempo para não ter que ir para casa? Que vivia para cuidar de crianças e elas seriam prioridade sobre tudo? E se nos tornássemos um casal normal? E se fosse inevitável? Começou com um pensamento. Se tornou uma ideia fixa e logo eu estava calculando as probabilidades de tudo virar um caos. Bastava alterar as variáveis, mudar o peso de cada uma delas, adaptá-las para que o sistema estudado fosse um relacionamento. Era fácil. Demorou apenas algumas semanas para chegar perto de um resultado que fazia sentido. Eu não conseguiria reverter o processo de incremento da entropia de um sistema, mas eu podia congelá-lo. Exatamente naquele estado de entropia, exatamente naquela situação. Portanto, sabia o que fazer. Ele era o meu sol, a alegria, a intensidade que não existia antes em mim. Ele era o homem da minha vida, e eu não poderia deixar que a termodinâmica inevitável do nosso relacionamento estragasse tudo. Não poderia restar somente com lembranças ruins. Queria deixá-lo intacto na minha mente e o coração como sendo o melhor garoto do mundo, o cara que amei e... acabei. Sem tramalhões, sem feridas incuráveis, sem mágoas, tudo o que eu precisava fazer era terminar. Chamei para minha casa para conversarmos. Ensaiei tudo para o momento. Estava preparada, tinha absoluta certeza de ser o que deveria fazer. Mesmo que me doesse, no fim, um investimento para que a dor não piorasse tudo. O que nos traz a hoje de manhã? Ele chegou, me abraçou forte e disse que sentia minha falta. Há 2 meses não nos víamos. Na verdade, 2 meses durante os quais eu não saía de casa. Daí ele teceu alguns comentários sobre não tomar banho há um tempo, sobre ignorar as ligações, sobre os rabiscos nas paredes da casa, sobre a sujeira tomando conta do ambiente, ou quaisquer outras coisas assim. Rabiscos? Uma cientista precisa de dedução matemática para tomar decisões. Ainda bem que não vamos ficar juntos, ele não entende mesmo, eu pensei. Não tinha tempo para explicar minha teoria, e o fato dele querer saber tudo era uma variável que não poderia ser manipulada. Poderia estragar tudo no instante. Sentamos na mesa da cozinha, enchi um copo d'água para ele e me sentei em sua frente. O que está acontecendo contigo? Consegue me explicar? Por que você sumiu tanto tempo? Você acha que devemos procurar ajuda? Ajuda profissional? Ele disse, desesperado. Mal sabia que eu já tinha a solução. Olha... eu te amo. E nunca amei, nem nunca vou amar alguém como eu amo você. Você sabe disso, não sabe? Eu achava que sim. Pode me explicar o que está acontecendo? Não. Respirando fundo, impaciente, pegou o copo de água e bebeu de uma vez. Provavelmente ele estava nervoso, eu o conheço bem. Olha, precisamos conversar. Eu te amo, sério, mas se você não aceitar ajuda, vai ser... Parou um instante o que teria sido um monólogo padronizador padrão. Começou a ficar ofegante, a hiperventilar e gemer baixinho. De repente, caiu da cadeira, começou a apertar a barriga bem forte e não demorou muito a recepcionar a primeira convulsão. O arsênico na água se ligara conversivamente a grupos de sulfidrila encontrados no seu organismo, causando dilatação e aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos. A consequência disso era a inflamação e necrose da mucosa e submucosa de seu trato gastrointestinal, seguida por edema e hemorragia cerebral, destruição do tecido miocárdio e degeneração gordurosa do fígado e dos rins. Quando tudo terminou, fui até o armário da cozinha e busquei o cutelo que ele usava para preparar as carnes dos nossos churrascos. Ora, eram 130 quilos de peso morto. De forma alguma eu conseguiria carregá-lo para fora de casa e me desfazer do corpo de uma vez só. O separei em 13 partes. Cada perna em 2 pedaços. o tronco em 4 blocos semelhantes de forma e peso. Os braços partiam em 2 cada também. E a cabeça, essa deu um pouco mais de trabalho, mas também resolvi o dilema satisfatoriamente. Levei as peças para o buraco previamente cavado no quintal e as organizei. Voltei para a cozinha, estava uma bagunça. Usei hipoclorito de sódio para limpar até a menor das manchinhas e juntei os panos ensanguentados também no buraco. Para os ossos, cuidei de usar um pouco de ácido fluorídrico. Dissolveu-os lindamente e deixou tudo bem mais fácil de lidar. Finalmente, enchi o buraco com pó de serragem para secar a mistureba, espalhei nessa 40 litros de gasolina e atiei fogo. Busquei minhas 5 garrafas de vinho e uma cadeira de praia. A carteira de cigarros encontrei no bolso da jaqueta que ele deixara pendurada, no cabide atrás da porta. Então sentei em frente à fogueira. Está terminado. Agora acabou. E só me restam lembranças boas. Nada de rotina estragando tudo, nada de burguesia, mesmice, nada de casal normal. Posso me lembrar somente do meu garoto, do meu amor, do sexo, das risadas, das piadas. Essas lembranças ficarão eternizadas em mim e nada poderá estragá-las, nem a entropia inevitável. Que se foda a entropia. Ok, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de mais um conto e espero que tenham gostado de ouvi-lo tanto quanto eu de apresentá-lo. Muito obrigado por nos acompanharem nesta história que sequer conta com algo que eu considere um plot twist. Ela tem, na verdade, uma reviravolta tão assustadoramente cativante e pior por ser de tal forma justificada por sua narradora que nos deixa coçando a cabeça sobre o que pensar dela. Simplesmente perfeita, do início ao fim. Portanto, gostaria de agradecer profundamente a Thais Souza, não apenas por nos escrever esta história brilhante, mas também por nos apresentar esta forma assustadoramente clara e concisa de se matar alguém e livrar do corpo. Thais, espero que você volte e escreva muito mais, porque teu talento é inegável. E agradeço muito também aos atores de voz que fizeram esta história apaixonadamente macabra acontecer. Primeiramente a Cafeína, cujo trabalho exemplar deixou o conto ainda melhor e mais aterrador. Cafeína, serei eternamente teu fã e, para ouvintes e produtores de conteúdo que quiserem conhecer ou contratar seu trabalho, os links estão aí, tanto no post quanto no agregador em tuas mãos. E claro que também agradeço profundamente a Samuel Muca pelo trabalho incrível que fez. Queria apenas dizer que não há muitas pessoas que morreriam envenenadas com a classe que você empregou ao papel. E estou muito orgulhoso de ter aceitado participar. Igualmente, ouvintes, aqueles que quiserem conhecer ou contratar Samuel como editor de podcast, conhecer seu trabalho como podcaster, ou apenas chamá-lo para tomar umas, os links estão igualmente ao alcance de vocês. E para finalizar, gostaria de deixar os devidos créditos da trilha sonora a 2 canais do YouTube que oferecem música de qualidade livre de royalties ou copyrights para trabalho de áudio e vídeo. São os No Copyright Music for Content Creators e Arg Sound Background Music. Não só seus sons casaram perfeito com a história em nosso podcast, como eles também pedem somente a citação de créditos pela autoria destes. Links para encontrá-los também todos aí. Oi, você. Você que ouvia este conto pensando seriamente se aceitará de bom grado quando alguém te oferecer um copo d'água no futuro. Pare com isso. Tenho certeza de que ninguém te ama ou te odeia o suficiente para te envenenar. Na maioria dos casos, pelo menos. Lembra que eu falei da Infinity Tour, nossa incrível apoiadora, lá no começo? Me deixe falar mais uma vez dela, só para você parar de engolir em seco. Já acessou o site da Infinity para ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, não espere tua namorada ou namorado cavarem buracos às escondidas em seus quintais. A Infinity tem formas de turismo que você nem sabia que existiam. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Nossa, eles só não têm viagem para observar a entropia destruir tudo à volta num caos imparável e progressivo. Mas se nós procurarmos por isso, bastaria assistir ao Jornal Diário. Então, ouvinte, ao invés de ficar de caraminholas, levante-se de uma vez e vá conhecer tudo que a Infinity tem a oferecer. Embarque nessa viagem. Vá em blablablablo.infinity.tour.br. Os links estão no site, no post, em toda parte. Curta a Infinity no Facebook e no Instagram. Aproveite para dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas loucos. E vá já fazendo as malas, não espere o mundo acabar. E estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários recebidos desde o episódio 44, quando narramos o conto Vida no Bueiro. Vamos lá! E o primeiro comentário vem de José Castanhas Neto, o neto do NetoCast, que diz pra gente: Fala, pensador! Excelente episódio, brother. Parabéns a todos os envolvidos. Por eu ser da bancada da bala, juro que pensei que o moleque usaria uma 12 de cano cerrado para deixar o velho filho da puta mais furado do que peneira. Risos. Brincadeiras à parte, achei o conto muito interessante. Parece uma versão inversa do bicho papão. Fantástico. Parabéns e abraços a todos. Neto, muito obrigado por você ter vindo aqui, gostado do conto e comentado. Realmente, se a gente tirar do conto todas as alegorias que o transformam em horror, sobrenatural e etc. Ele poderia, na verdade, tirando pelo fato dele estar morto, ele poderia realmente ter vindo e só crivado o velho machado de balas, que daria no mesmo, mas foi só para dar um teorzinho de Halloween. Que bom que você gostou, espero que você continue detonando no NetoCast e volta sempre aí. Próximo comentário de Norberto Silva, que nos escreve dizendo: Cara, que conto foi esse? Consegui visualizar tudo o que aconteceu, desde a descrição do ambiente às cenas extremamente gore. Um ritmo de texto que você se prende de tal forma que, uau, até assusta. Ficou impressionante. Meus parabéns a todos os envolvidos. Roberto, muito obrigado por mais esse comentário, por estar vindo tanto aqui comentando, ouvindo e dizendo, criticando o que você tem achado dos nossos podcasts. Te agradeço muito por ter gostado e me sinto ainda mais recompensado por saber que ele assustou um pouco. Fiquei muito feliz com isso. Espero que você tenha tido um ótimo Halloween. Abração e volte sempre. Próximo comentário lá no Castbox de Alan Benfica, que nos escreveu dizendo: Que coisa maravilhosa o Bergão sendo malvadão. Não combina nada, risos, mas ficou perfeito. Muito bom, como sempre, parabéns. Olha, Alan, também concordo contigo que o Berg, tendo aquele jeito simpático e bonachão dele, parece não combinar com vilões e tal, mas que ele fez um trabalho fantástico e isso fez. Muito obrigado e volte sempre aí, brother. Próximo comentário de Leandro Pereira, do Ergo Podcast, um podcast que eu admiro muito, que diz pra gente: Caralho, que episódio foda, sério, fenomenal, parabéns. Leandro, olha, você não sabe o quão honrado eu estou de você vir aqui e deixar um comentário, olha, me fez a vida valer a pena. Pô, quero sempre deixar minha admiração pelo podcast que você faz, um dos podcasts a respeito de música e sobre música, sim, mas fantásticos, inusitados e cheio de pesquisa que eu já ouvi na vida. E, cara, eu serei sempre teu fã. Abração. Próximo comentário do episódio sobre o conto Arrepsia, do Felipe Porcelli, vem Carol Barros escrever pra gente. Ela é a host do Pet Lady Noir e diz pra gente: Tá em um episódio de podcast que realmente me deu medo. Poxa, Carol, muito obrigado por ter parado aqui pra comentar. Sinto muito por ter sentido medo desse episódio, mas nesse caso foi bom, porque o episódio é realmente muito bom. E parabéns pelo podcast Pet Lady Noir. A gente gravou um Confábulas lá do Bergs e foi fantástico te conhecer e conhecer teu podcast. Abração. Então tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio e espero que tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não conheçam, mas que talvez possam gostar. Assinem nosso podcast, recomendem para alguém, ajudem no Padrinho ou no PicPay porque quebra um galho enorme. Comprem nossas camisetas e canecas, participem do nosso grupo do Telegram e interajam, porque podemos até ser loucos e loucas. Mas é das pessoas, muito vezes ditas de bem, que temos que ter medo. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deve ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. E como sempre, continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre. E para terminar este Desleituras com uma música de encerramento que eu creia ter a ver com o cerne do episódio, escolhi The Beginning is the End is the Beginning, pelo Smashing Pumpkins, uma música que reflete bem o tema de caos e desespero, ou desespero esperançoso do qual o conto da Thaís Souza fala e nos traz. Abraço a todos e até a próxima.